faz favor, escuta aí, sem caô, sem pagar de terror. É nós que tá, demorou, se pá você se ligou, que a bola da vez mudou. Quem é, despertou, quem não é, se jogou, não aguentou, lamentou, criticou, fraquejou. Fazer o que, né, negou, se não foram capazes, sem ver acordos reais, mudaram os ideais. Sou favela, rapaz, favelado jamais, sou do bonde que faz, não dos que falam demais. Quero união e paz e amigos de valor, por amor, levar o rap onde ele nunca chegou. Aí fechou. Vem comigo então, pra curtir, sacudir, tirar uma onda, irmão. Bate na palma da mão, sem moderação. Firmão, na união, vem muvucando o refrão. Bate na palma da mão, pedindo paz e união. Chama geral, vem curtir pra fazer sacudir, não tem pra ninguém não. Pra firmar, porque tu a muvuca já formou. Canta aí, samba, os amigos de valor. Junto com os moleque, tá tudo lindo, tá quase VIP. Só na pegada, neguinho chique. Eu sei, você quer tudo de bom. Eu também vendo as mina balançar nesse som. Vem que tem, tem, tem muita de valor. E muito boca aberta que não se ligou. Demorou, vamos aí, então agora é sim. Sem aquele papo que esqueceram de mim. Eu tô envolvida, se vou até o fim. Chama só aqueles que sempre tão afim. Mas deixa o som rolar, é. Enche mais um copo aí pra boca não secar. Falei que nessa muvuca não tem truque. Tem ousadia na batida e no batuque. Bate na palma da mão, pedindo paz e união. Chama geral, vem curtir pra fazer sacudir. Não tem pra ninguém não.